salvar, para salvar. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, para salvar. Porque maravilhoso, eu sou o que sou, eu sou a rosa de Saron, o que fui morto e eis que vivo para salvar. Eis que vivo para salvar. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, para salvar. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, para salvar.